mais pedida lá em casa. Tem que respeitar a dancinha. Tem que respeitar. Agora é hora que junta e balança. Passei a vida inteira procurando alguém como você. Nunca imaginei que um dia eu fosse me arrepender. Você tão linda assim, não passava essa imagem para mim. Achei que a nossa história nunca pudesse chegar ao fim. Mas chegou, acabou. Discussão já era coisa mais comum. E havia tanta indiferença em se olhar. Se olhar. Melhor assim. Pra que fingir se você já não tem amor? Se os seus desejos já não me procuram mais. Se na verdade pra você eu já nem sou ninguém. De coração. Que coração. Coração de mãe. Eu só queria que você fosse feliz. Fosse feliz. Que eu não consiga te fazer o que eu não fiz. Escaladas bem difíceis. Faz não, faz não, faz não. É, tudo faz aquilo nada. Que sonhou. Mas vai embora, vambora. Machuque mais meu coração. O quê? Amor, ah, me humilhando de paixão. Ajoelhado? Me ajoelhei. Ajoelhou, tem que beijar pra ficar comigo. Não diz mais nada. A dor é minha. Eu me aguento, pode crer. Você, mas vai embora, vai embora. Mas vai embora, vai embora. Antes que a dor machuque mais meu coração. Antes que eu morra, me humilhando de paixão. De paixão. essa, fã. Faz tempo que a gente não é aquele mesmo par. Faz tempo que o tempo não passa, só você está aqui. Até parece que adormeceu. Que beleza, tia. O que era noite amanhecer. Vambora, Caí! Cadê aquele nosso amor? Olha o favor! Agora é chuva, é temporal, e todo o céu vai desabar. É, até parece que o amor não deu, que o amor não deu. Olhão!